às 19h30, Foto Diz e Expresso Coletivo Itarense. Logo após, o aniversariante, os rajadas de rádio difusora. E no último jogo, o campeão de Sara, Ferrari e a Academia do Avenida. E para encerrar os festejos, todos para a Casa do Rock. Vale de aniversário.